Alfa, taxi Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, para 09097. Vento 190 graus, 12 mais. Tive voz de São Zero Azul, 4065. Manda guardião 06? Delta Fox, confirme estimado para pouso em Morro de São Paulo. Tem um destino é Serra Bravo, Kilo Vitor. Tinha poste acionado e pronto para o táxi, o Guardião 06. Tinha poste no ponto de espera da Oscar, confirmando a operação lá em Serra Bravo, Kilo Vitor, é? Azul 27 no 5, desse mantém o nível de voo no 50, QNH em Salvador no 09. 19, descendo pro no 50, Azul 27 no 5. Passando para o Elco Delta Fox. Elco Delta Fox, mas mantenha-se em regra de voo visual no New Pai via corredores. Tem frequência livre da presença. Semana livre, o Fox. 40 segundos para a parte. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, decolando, escuta. Azul 4065, se mantém o nível de voo autorizado via saída da época. Sobe via 340, 4065. Lima, 100, pista no 0, Azul 017. Guardião 06, escuta. Confirme o tempo estimado de voo. Reporte no ponto de espera da Oscar, Guardião 06. Positivo, reporte para a autoriza. Só para parar no ponto de espera. 3193, passe nível de voo 990, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna na 33, decimal 25. 251, 3395, até mais. 133, decimal 25, a secundária. 3325, valeu. Salvador, boa tarde, 6314, 20 da novembro. Sena 6314, acione identificação, chegada à área autorizada, desça via para o nível de voo 050, QNH 1099. Ok, via Mari 050, acione 6314. Azul 4462, na escuta do controle Salvador. Afirma, Azul 4462, passou coral, nível 1970, informação novembro. Azul 4462, acione identificação. Chegada à área autorizada, desse mantenha o nível de voo 050 via chegada, QNH 1099. Correção 4462, voe direto de TAP, está em contato radar, 49 milhas do oeste de Salvador. Direto de TAP 1019 para 5000, confirme. Nível de voo 050, 4462. Do 4462. Sena 6314, reautorizado de expressão nível de voo 060 via chegada. Via 060, 6314. Vito, Vitor? Positivo, é Vitor da Conquista. Fantástico. Nosso partilhamento da aeronave da Gol, sinal 99, autorizado, passaria do 2231. Do 55, para que você meu papatão autorizado, o acionamento chama pronto para o táxi. Gol 2017, autorizado decolagem pista 10, vento 180 graus, 15 nós. O Guardião 06 agora no através de Itapó. Gente, Guardião 06, chame o controle agora. 120 decimal 8, tem um bom voo. 1208, obrigado. Guardião 06 no 1010, corredora Xé, reporte no farol da Barra. Meio, reportará no farol da Barra, o 06. 06 confirmará prosseguir para o destino a 1010? Positivo, sou autorizado. Gente, quando possível, estimado para pouso. Chama 1943M, então é conquista, Serra Bravo, Quilo Vitor, é o Guardião 06. Salvador, voo 2097. Boa noite. Gol 2097, contato cadastro, e mantém o nível de voo 240 via saída da El. Para o 240 via da El, voo 2097. Tá do táxi, reporte para ingresso, pistão no 7, o meu para passando. Reformando, ingresso no 7, o meu para passando. Identificação, chegada Mária autorizada, desça via para o nível de voo 070, QNH 1099. Via para o 070. Tá, 3172. Espera 1895, ajuste no 09 e tenha boa viagem. Espera 1895, colcha, né? 6321, obrigado. Voo no 884, coordena a equipe de sola após a passagem de dois tráfegos. O primeiro, um Airbus da Avianca. O segundo, um ATR da Passarela. Autorizado, pushback no 4, chefe pro táxi. Coordenado após a Avianca e o Passarela está autorizado, repetirá a táxi, voo no 884. Reporte estabilizado, azul 4462. Azul 2715, desse mantenha o nível de voo 060, QNH 1099. Com 1019, descendo para o 060, azul 2715. Autorizado alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 170 graus, 149. Alinhar e decolar da pistão no 0, o Xaner 6321. Obrigado. A gente reduz a 250 nós, vai seguir como número 4 na aproximação. 250 redução. Sapatão Gu Eco Zulu November, desde a critério, contando assim regras de voo visual. Altímetro em Salvador no 019. Reporte 40 milhas afastado de Salvador. Reporte 40 milhas afastado de Salvador. Babatão 10 de Novembro, confirme é transporte de enfermo? Saria do 2231, ponto de espera da 10, pronto. Passaria do 2231 no ciente, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Lima até 10, 2231. Cruzando no 50, gol 2007. Gol 2007, ciente, aguarde transferência das comunicações. 2007. Força Aérea 2336, está agora a 64 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 190, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju no 20 decimal 3. Aracaju 1203-2336. 2097, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Repara o gol 2017, chama Recife. Afirmativo, 251, 13325, a secundária. Muito obrigado, 251, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde. Oceaner 6321, saída Arbor. Oceaner 6321, contato radar, submantém o nível de voo 360, via saída Arbor. Fala nível 360, via saída Arbor. Oceaner 6321. Sané 6314, após estar pedida para 2000, QNH 1099, autorizada final do procedimento, ILS X-Ray, pista 10, chame estabilizado. Olá, presente. Ok, vai descer 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da 1906314, portal estabilizado. Azul 2715, após toque, desça e mantenha 3000 pés, QNH 1099. Após toque, descendo para 3000, azul 2715, 2019. 3172, desse mantém o nível de voo 050, QNH 1099. 050, sim, vai efetuar um pequeno desvio à esquerda para 50 para evitar uma formação aqui. A gente confirme por quantas milhas o 3172? Por 7 milhas. Gente, após desvios, reporte retornando à rota. Firmado. Localizador da 10, azul 4462. 4462, completa final do procedimento, chame para Salvador, frequência 18 decimal 95. Para Salvador, 18 decimal 95, azul 4462. Estou em Salvador, azul 4462. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, reporte visual com campo embaixo travado. Gente, vai reportar. Confirme pista malhada? É negativo, pista seca. É grato. Passarido 2231 no decolador 17, controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 08, boa. Lembra 17, o meu patrão. Gente, o meu papatango. Passarido 2231 no contato radar. Se mantém o nível de voo 160 via saída MOM. Via MOM, ascensão 60, 2231. A 3172, reduz a 2209. 2209, 3172. Avistando baixada travada, azul 4462. Gente, azul 4462, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 15 nós. E depois lá no zero, azul 4462. 2715, informação de tráfego, agora posição 1 para 12 horas 7 milhas e meia, um Airbus 320, agora acima de 2 mil pés, é o tráfego que irá precedê-lo na aproximação. Negativo, tem o mesmo no ticket, azul 2715. 3172, já para onde está, Pê? 3172, reduza para 2009 e desça até 4 mil pés, altímetro no 0 no norte. 109, 4 mil pés, 3172. Visual com aeronave da Azul na curta, dá no zero? Visual. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém, cabeceira no zero, voo no 884. Após o pouso da aeronave na curta, alinha e mantém no zero, voo no 884. 5, pronto na cota? 320, Guarulhos. Pronto, cota está 3, vamos que 5. Elevado para Guarulhos, veio pelo 1-0, nível 320. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5-1-2-5, transponder, 1-2-0, decimal 8-0, controle. 3-1, pequeno desvio direita para livrar formações. Passarela do 2-2-3-1, ciente, reporta ao término do desvio e retornando à rota. Portará 2-2-3-1. Está na linha 321, no chame centro Recife, frequência no 260, alterna no 28, decimal 8. Pesado, 6314 da última. Está na linha 314, completa final, chame torre, frequência no 8, decimal 9. 8895, obrigado, boa tarde. Azul 2715, desce para 2000, QNH1099, autorizada a final do procedimento ILS 0, chame estabilizado. 5019, descendo para 2000, chamará estabilizado na X-Ray, azul 2715. Sanem 6321, na escuta do controle. Portará visual, 6314. Voo 1884, livre decolagem da 10, vento 1950 graus, 18 nós. Autorizada a decolagem da 1-0, igual no 8-4. Oxana 6314, para informação, não chove sobre o campo. Tem a informação, 6314? Para informação, não chove sobre o campo. Quer que está seca, né? Afia. Visual, 6314. Gente, Boeing da Gol iniciou a rolagem, aguarde pista livre, Oxana 6314. Guardaram? Então, eu pode confirmar a frequência do solo para o 4462? 1-2-1, decimal 1. 2-1, agora. A redução para 3-1, 3-1-7-2. Livrão, sua escuta. 4-4-6-2, caminho de via alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4-4-6-2. Oxanair, 6-3-2-7, pronto para cópia. 6-3-2-7, pronto para cópia. Autorizado, Salvador, região inicial 180, via Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita no perfil da El, correção no perfil da Coral, saída será Coral. Aciona 0265 no transponder e o controle operando em 120, decimal 80. É autorizado, ideal nível 180, Golf 677. Pistão no 0 com curva direita, saída Coral. Transponda 0265 e o controle 208, Oxanair 6327. 6327, protegimento correto, chame pronto para o pushback saneamento, remota 1-4. Portarei, muito obrigado, tia. 1-0, 40 milhas fora. Ecos 1-90, voe para a rotatória, desce para 9506, QNH 1-0-9. 1-0-9, rotatória 9590. Fã 3172, desça para 2000 pés, QNH 1-0-9, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero e chama estabilizado. Ok, 2000 autorizado, vai ser mais estabilizado, 3172. Contrário da Bona 884, passagem 3000 pés. Bona 884, contato radar, se mantém o nível de voo 230 via saída PUCA. 230 via PUCA, Bona 884. Controle, passaria 2231. Siga. Poderíamos voar VATAP da presente? Voe VATAP 2231. Decola da pista 1-0, curva à esquerda no perfil da PUCA, transição ZIPAR. 5135, transponder 120, decimal 80, controle, Salvador. Centralizar 370, Brotas Bruno 0, meio, uma voz de CC, Campina Grande. Na colada 10, curva esquerda, Pucas de Par, 5135208, voo 1966. Voo 1966, saiu da Puca, transição de Par. Passando por Jamo, Puca, Jamo, após de Par. 7, Puca, transição de Par, Jamo, passa. Voo 1966. Correto, chame pronto na pole position, 1966. Camarada 4 pronto, obrigado. Azul 2715, vento 180 graus, 15 nós, autorizado pouso, pista 10. Eu pouso, cabeceiro 10, azul 2715. Alfa, reportará para Juliette, 372, completa final, chame correr frequência 98, decimal 95. 295. Salvador, tá 3172, boa tarde, estabilizado LS, pista 10. Tá 3172, boa tarde, continua a aproximação, reporte visual com campo, embaixo e travado. Na informação, teto estimado de 1.706 e não chove sobre o campo. Afirmativo, copiou, vai informar avisando, tá baixado e travado, 3172. Azul 2715 no solo 826, libera direita, solo 121, decimal 1. 2 decimal 1, azul 2, 7-5. BR-6314, Alfa Juliette, portão 62. Ok, Alfa Juliette pro 62, 6314. 26, decimal 85. 2545, 26825, boa noite, 84. Salve Salvador, muito boa tarde, azul 2715, livrou na Fox Dart na tua escuta. Azul 2715, taxi via Alfa, Kilo, parte 3. Posição que eu tenho aqui é 4 Lima, mas fique atento no sinalizador, pode ser que mude. Prossegue. Alfa, Kilo, parte 2. 4 Lima, azul 2715. É, parte 3. Parte 3, gente, azul. 0, vento 170 graus, 16 nós. Afirmativo, líder pouso. Fernando 2231, me chame centro do Recife, frequência. Sou Fernando 2238. Chamou 2231? Afirmativo, chame centro Recife, frequência 126.0, alterno 128.8. Recife 260.288, muito grato, bom dia. Então, 3172 no solo aos 30, libera a direita, solo 121, decimal 1. Bora, boa. Precisa manter a proa devido a formações aqui, o gol no 62A. Gente, confirma por quantas milhas? É o localizador. 3172, táxi de Alfa, recorte antes das 10. De Alfa, tá 3172, recorte. No 620, devido à aeronave transportando o enfermo prosseguindo para a pista auxiliar do aeródromo, como fará desvio, manterá a proa até o limite do QD Mike, manterá a proa sob vetoração, o seu limite será o QD Mike 1110 de Simbra, o gol no 620. Tá bom, tá limitado a 103 de Simbra, gol no 620. A gente está recebendo uma indicação de um transponder aqui. Poderia só, por gentileza, conferir se está em stand-by? Está ligado, nosso. Gente, obrigado. Nada. É 3805, vetoração 3835, correção. Vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240, seu limite é o QD Mike 0805. Direita 240, limite 80805. Bruno 72, autorizado. Juliette, portão 04. Juliette para 04, tá? 3172. Gol no 620, reduza para no 809. 1809, gol no 620. Confirmando, portão, limite a 80 de Simbra. Afirmativa, afirmativo, vai seguir como número 2 para aproximação para pista no 0. Vai ultrapassar intencionalmente o localizador. É, ultrapassar tudo bem, aqui esse limite fica no infinito. E aí? Tá, então. 659, pushback, acionamento. No 659, portal 9 horas, autorizado, chefe táxi. Camarada táxi. Para sinal de 3 milhas, para sinal da 17. O Eco de Novembro reporta visual com o campo. Novembro, ano para sinal da 17, reporta na visual. Chame a torre 1895. Salvador, bom dia, 2711, acione a torre. 2711, acione a identificação. Identificou, mantenimento zero, solicita a proa de IPIT para o Azul 271. Azul 271, a pista em uso em Salvador é a pista 1-0, a chegada é a bom. Sim, com certeza, com o problema minha, autorizaria a proa de Pelo? Azul 2711, voe Bonf para interceptar a chegada Bonf e aguarde demais instruções. Bonf, intercepta Bonf, não se escuta, 271, obrigado. Bono 620, para interceptar o localizador, curva direita para o A140, está autorizado, final do procedimento, reporte estabilizado. A140, reportará estabilizado, 620. Tan 3835, curva esquerda para o A190, seu limite é o QD Mike 100 de Simbra, reduza para 1909. Tiano 90, limite a 100 de Simbra. Fala do Eco Zulu November, já visual. Eco Zulu November, prossiga com o controle agora em correção, com a torre agora em 198, decimal 95. 18.95 para a torre, grato, boa tarde. Azul 2791 está em contato radar, agora 70 milhas, nordeste de Salvador. Reporte quando pronto para descida, altímetro no 08. Chame para descida e a posição férias 2711. Confirme, 2711. Posição confere, chamarei para descida, caso 2711. Estado travado, na informação chuva leve, sinal do 17, Eco Zulu November. Eco Zulu November já sem visual, vai reportar sinal do 17 com cheque de trânsito. Curva esquerda para o A130 para interceptar sinal do procedimento, descida autorizada até 3 mil pés. 130, desce até 3 mil pés para interceptar 3x3. O meu bem. 1171. 171, sente. Autorizado até através do portão 612, o no 659. Chame no através de 612 para prosseguir. Livra essa ponte 0, chama no 895. Confirmando até o 612. Salvador, muito boa tarde, do Papatango Juliette, Tango Zulu. Ciente da informação, 90 na sua escuta para descida. Papatango Juliette, Tango Zulu, mantenha o nível de correção. Desça, confirme mantendo o nível de voo 190? Todos, voo 190, Juliette, Tango Zulu. Sim, Papatango Juliette, Tango Zulu, acione identificação, voe para a posição AMAN para interceptar a chegada AMAN, QNH10019. Desça até o nível de voo 050, QNH10019. 50, o Juliette Tango Zulu, AMAN. Puxa, viu, a aeronave da TAM finalizando o push para a entrada do PAD 3. Se tiver condições, está autorizado, PAD 1 no Índia, no ponto de espera 1895, ajuste no 019, uma boa viagem. PAD 1 no ponto de espera, Índia 19185, boa tarde. 1895, boa tarde. Então, 3835, desce para 2000, reporte estabilizado. Agora... Continua a aproximação, reporte visual com o campo. Portaria visual, gol no meio da zona. Reduza para aproximação, vai seguir o Boeing 738, agora passando o marcador externo. Reduzindo 32315. Zulu 90. Alice Serratão, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte liberando Papá Pat 5. Visual Gol 1620. Cliente Gol 1620, tem livre pouso, pistão no zero, vento 1.70 graus, 1.3 nós. Livre pouso na 1.0, voo 1.620. Boa tarde, torre, gol, voo 1.659, ponto de espera pronto. Voo 1.659, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1.0. Mantenha o 1.659. 3155, autorizado táxi, bate 1 no Índia, ponte Vera, 1095, ajuste 1019, boa viagem. 09, bate 1019, falou. Boa. 3835, confirme estabilizado. Afirmativo. Flota final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 3835, obrigado. Salvador, está 3835, boa tarde. 2711, voe direto à posição Pelo. Pelo, obrigado, 2711. Aguarda a pista livre, então 3835. Aguardando. Gol 1620 no solo aos 41, libera a direita, solo 121, decimal 1. 3-1-1, boa. Solo 966 na 01, push back acionamento. 966, aguarde só um minuto, push. Aguarda. Chené 6327, autorizado táxi, pátio 1, Índio, Ponte Velha, 295, ajuste 9019, tenha uma boa viagem. 19, 295, pode esperar pronto e livre táxi, Chené 6327. Alô, Salvador, muito boa tarde, igual no 620, livrando, você escuta. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, no 620. Alfa, antes da Juliette, 620. Uno 659 visual com Airbus da TAM final do 1-0. Okay. Uno 659, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Após a passagem do TAM, mantém 1-0, agora 1-0. Romil Papatango, é a torre, na escuta. 5 milhas de AIS de Salvador, foi para a posição bom, está em serviço radar. Foi para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, que é MH1019, chame quando pronto para a descida. Tá, boa no Mari, 1019, ajuste. Já no ideal de descida, senhora, já chama o Delta. Guiate Bravo Delta, vê se mantenha o nível de voo 050, que é MH1019. Já se mantém o nível de voo 050, Juliette chama o Delta. Boa dengue, vídeo solo, após o aeronave da Avianca livrar a retaguarda, iniciando 01, chame o táxi. Positivo, após a Avianca, a retaguarda está autorizada. Mas Juliette, 620. Juliette, portão 5. Juliette 5, ou gol no 620. Autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-3-9. Decolagem pista 1-0, voo 1-6-5-9. Boa tarde, boa tarde. 5-5, boa tarde, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Ali mantendo 0, já 3-1-5. controle de Salvador, Azul 2711, solicito descida. Azul 2711, desça para 4000 pés, QNH na 019. O Azul 2711. Obrigado, boa. Ponto para ponto, Xanã 6327. Cliente 6327, mantém um ponto de espera. Será? 1099, o ajuste. 1099, obrigado. 1079. Salvador, Gol 659, passando a 1.700 metros. Boa tarde. Gol 659, contato radastro e mantém o nível de voo 360 via saída da EL. Compreendeu, 360 via saída da EL. Se puder encostar, a gente agradece. Foi ledo, 1.659. Beleza, ótimo, obrigado. Táxi via pista, reporte na cabeceira 17 iniciando a corrida. Informa na cabeceira 17 para início da corrida, vamos para o batalho. Autorizada a decolagem, pista 10, o vento 160 graus, 1,6 dúzia de nós. Cota de Salvador, Azul 2711 para cheque de rádio. Azul 2711, claridade 5. Obrigado. Viagem, vou na 1019, obrigado. Realidade está 10. Reporte ao término, Romeu Papatango. Informar o término, Romeu. São 3155, decolado aos 48. Controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, boa, está 3155. Controle, está 3155, passando 12.000, boa. Tan 3155, acione código 5125, submantém o nível de voo 320 via saída da EL. 320 via da EL, pode voar da EL, da presente? Tan 3155. Autorizado, 3155. Da EL, graças a Tan 3155. Tá 3155, contato radar agora passa 3 no pé. 3155. Gente, o Xanã 6327 está livre a decolagem. O vento 160 graus, 159, pista 10. Livre decolagem. 6327, livre decolagem. Após o 9966, após a linha bater? Afirmo, gol no 966, alinha e mantém cabeceira 1-0 agora. Ciente, pela Papá até o 45, Romeu Papatango, ciente. Azul 2711, após pelo desce para 2000 pés, KNH1099, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, pista no zero, chama estabilizado. 2019, autorizado de LS 1171. Você ajuda para o é possível? Se tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado. Prodidor autorizado, 2711. Voo 9659, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251-3325. MS-327, decolado 51, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, 208, boa tarde. Sonamia 327, contato radar, se mantém o nível de voo 180, após 2000, voo direto coral. 2000, coral direto, 180, 6327. Romeu Charlie X Rey, deixe mantém a 3510, que é a Dauna 09. Atingindo 050, Juliette Tangulo. Santo Juliette, Tango Zulu, após toque, desce até 3 mil pés, KNH1-0 no norte. É. Controle, o Juliette Tango Delta vai efetuar uma curva para pro 010-010, deve estar formações. A gente confirme por quantas milhas do Juliette Bravo Delta? Aproximadamente 2-0 milhas, ó. É, ciente, Juliette Bravo Delta, livre 10 milhas. Tango Juliette, Tango Zulu, desça até 4 mil pés, KNH1-019, desconsidere a restrição de altitude em Tóquio. 4.019, Tango Zulu. Gol no 966, livre decolagem, vento 150 graus, 14 nós. Livre decolagem, gol no 966. Tango Juliette Bravo Delta, informe tráfego posição 11 para 12 horas, 16 milhas, um Charlie 402, passando 4.500 pés em descida 4.000. Acende o tráfego, Juliette Bravo Delta. Estabilizado no localizador 2711. No 2711, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Torre 198, decimal 95, bom dia, senhorita, 2711. Bom dia. Controle, o gol no 966 decolou na sua escuta. Gol no 966, contato radar submantém ao nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, 1966. Controle, está presente o Juliette Bravo Delta, fim de registro, só reação de navegação na pode estar para atingir e manter o nível de voo 050. Papatango Juliette Bravo Delta, vai seguir agora como número 2 na aproximação, mantenha a proa, o seu limite é o QD Mike 100 de Simbra, Juliette Bravo Delta, e mantenha o nível de voo 050. Atento, vai manter então a proa, com 120 o limite, manter o nível de voo 050, Juliette Bravo Delta. Controle, hoje não é 6387. Tango Juliette Tango Zulu, desça para 2000 pés, KNH1-019, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, pista no zero, sendo estabilizado. Pode ser, 2000-019 é a Pantera, Tango Zulu. Controle, hoje não é 6387. Sarafenia 327, prossiga. Sarafenia, para registrar, após a curva direita, 2000 pés, foi observado duas baleias mais ou menos com sentido sudoeste, ok? Mais ou menos por 200, são duas baleias aparentemente grande porte. Gente. Tarde, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 15 nós. Autorizado pouso na 10, azul 27, Honora. Serra Bravo, Serra Papá, confio parte pista de decolagem. Está na Aerostar e a pista de decolagem, se possível, 10. Tá. Paulo Congonhas, autorizados, 400, veio Tesouro 90, até pro Bávia, após o Tesouro 16, Belo Horizonte, conforme. Decola da pista 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Motiva. 5144, transponder 130, decimal 80, controle, Salvador, Juliette, papá. Gente, foi autorizado Serra Bravo, Serra Papá, nível 400, via Uniforme Zulu 10. 10, Pubab, Uniforme Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e prossegue. Decola da 10 com curva à direita, no perfil da El Leda Motiva. 5144 é o transponder, o controle 120, decimal 8. Juliette do Pubab. Juliette, papá, correto, tem informação do TB? Afirmativo, 05, senhor. 5 a bordo, para início de táxi. Chame a torre 1895, ajuste no 019. Chame a meio para acionamento. O Juliette papá. Já está livre para acionamento, o Papa Romeu Juliette papá? Afirma, acione para o táxi, chame a torre 1895. Sim, ativo. Assim farei. Juliette do papá. Paulo Azul, 4118, 6 de novembro, atenção de tráfego, confixo. 4118. Para Confins, 340, pronto para cópia. Afirmo. Autorizado Confins, nível de voo 340, via rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor Elefa. 5153, o transponder, 1208, controle. O Juliette Novo Delta está autorizado, prossegue na descida, senhora. Desce Bravo Delta, desce até 4000 pés, aguarde passagem da ilha de Taparica. Assente, vai descer para 4000 pés, o ajuste permanece no 019? Ativo. Ciente. É o 5153. 5153, gente. Chave pronto no 3. E por trás. Prossiga, Mike, vou com Mike. Só um instante, vou chegar aqui no sistema de notificação. Só um minuto, Mike. Mike, não escuta? A notificação é para a senhora Juliette Novembro Yank? Acionamento, a carteira aguardando o corpo, Mike. Curva direita para o 130 para interceptar. Para o 130 para o localizador, Juliette Lava Delta. Azul, boa tarde, Azul 2791, livrou na Echo. 2791, Alfa Kilo Pat 3, 3 Lima do Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, atento ao localizador 2791. Alfa Kilo 097. 1097, número 2 para COP, prepare arbor para Confins. Mais uma coisa. Juliette Bravo Delta, desce para 2000 pés, QNH 109, reporte estabilizado. 2000 pés, 109, ajuste, reporte estabilizado, Juliette Bravo Delta. Perfeito, final do curso localizador, o Tango Zulu. Sete Tango Zulu, completa final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Foi 095, bom dia. Torre, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Boa, sentido Tango Zulu. Posto do localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta 500 e aguarde transferência de comunicação. Aguardando, Juliette Bravo Delta. Sou Charlie X Rei, deixe mantenha 2.000 pés. 2.000 pés, não vai ficar na frente. Tá na Eurostar, né? Fala, o táxi chama 2.295 com 1.019 no ajuste. O Mike Goffman. Boa tarde, Mike Goffman, acione e chame pronto para o táxi. Autorizado até a papá, o Mike Goffman. Pelo plano de voo. Agora da Aurovel, curva direita no perfil da Arbor Elefa. 5161 no transponder, 120, decimal 80, controle de Salvador, voo no 097. Autorizado com 5360, persolo 21, decola no 0, direita, Arbor Elefa, controle 208, código 5161, voo 1097. Royal, te chame pronto no portão 09, no 097. Reportarei, obrigado. Salve Salvador, muito boa tarde. Oceaner 6324 com a November. 6314 Petrolina, nível 340, já pronto para cópia. Afirmativo. Autorizado Serra Bravo, Papa Lima, via Upezulu 20. O nível autorizado 340. Decola da pista 10 com a esquerda no perfil da Momo, transição Nenim. 5174 transponder, 1208, controle de Salvador. Oceaner 6394. 10, Juliette Tango Zulu. 1998, aciona identificação, chegada Mário autorizada, mesa para o nível de voo 050, QNH 1099. Pose no 208. A subida Momo, transição Nenim, passando por Cogbo. Momo, Cogbo, após Nenim. Momo, transição Nenim, passando por Momo, com certeza. 6314. Chame o foto 62. 6314, oxe. Papapá, Charlie de Austin, acione código 0153.